passando aqui ou ali, pra vocês eu canto o quê? Tem um rei, eu bem sei, que a ele então me dei. Vou ao céu, eu em céu, e Jesus é meu troféu. Foi-se o mal e o fanal, ele é pra mim o real. Pra você meu prazer é dizer que a minha vida toda mudou. Prometeu e assim foi, sofreu e resgatou-me e me fez alguém seu. Sou-lhe grato por toda a mercê que ele trouxe pro meu mal viver. Sou-lhe grato porque eu tão sujo, limpo fui de todo o mal. Estando aqui ou ali, pra vocês eu canto o quê? Hoje estou feliz, sou, sua graça me alcançou. Dele sei, é o meu rei, paz com Deus e suave lei. Para mim é assim, o que eu quis meu tudo enfim. Pra você meu prazer é dizer que a minha vida toda mudou. Prometeu e assim pois cumpriu e resgatou-me e me fez alguém seu. Sou-lhe grato por toda a mercê que ele trouxe pro meu mal viver. Sou-lhe grato porque eu tão sujo, limpo fui de todo o mal. Pra você meu prazer é dizer que a minha vida toda mudou. Prometeu e assim pois cumpriu e resgatou-me e me fez alguém ser.